É verdade, nós estamos a começar uma nova fase, a recomeçar uma nova fase de ensino presencial, porque o ensino presencial é a normalidade. O que tem acontecido, infelizmente, é algo que nos transcende e que tivemos que nos readaptar. Esta não é a escola que nós gostaríamos de ter, não vale a pena dizer que é porque não é, porque eu queria ter uma escola cheia de alunos, cheia de vida. Neste momento, tivemos que nos readaptar. Dentro dessa readaptação, dizer que tudo fizemos para que fossem cumpridas todas as regras de segurança, de etiqueta respiratória, de higienização dos espaços, de distanciamento, de organização dos espaços, quer para alunos, quer para professores, quer para o pessoal não docente, quer para quem nos, por algum motivo, tem que se deslocar à escola. Ontem, no primeiro dia, estiveram já cerca de 20 alunos na escola, todos cumpriram com as regras, fizeram a medição da temperatura logo à entrada, uso obrigatório de máscara que nós fornecemos, também a viseira também é fornecida pela escola, todas as salas estão devidamente organizadas de forma a manter o distanciamento físico. Tentámos colocar apenas um curso por dia para não ter muitos alunos na escola, e mesmo a parte mais prática nós estamos a fazer por turnos para que eles possam estar, sendo uma parte mais prática, estar poucos alunos em cada bloco de aulas para também terem uma aprendizagem melhor e também evitarem, obviamente, o contacto. Portanto, tomámos aqui uma série de medidas que pensamos, estamos conscientes e estamos certos de que poderão, e esperamos que assim seja, evitar que dentro da escola haja a propagação do vírus, que é esse o nosso objetivo a nível de saúde, mas também é importante dizer que obviamente nós queremos que estes alunos terminem com sucesso o ano letivo. Estamos a cerca de 2 meses, pouco, se calhar já nem tanto, de final do ano letivo. Queremos que os alunos do terceiro ano, que são os únicos que vieram para a escola, terminem os seus cursos, façam a sua prova, a PAP, a prova de aptidão profissional, para que possam chegar ao final do ano letivo e ter o canudo de técnicos de cada um dos cursos que nós temos a ministrar na época. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, salvaguardar todas as questões de saúde pública, quer na escola, quer depois fora da escola, para toda a comunidade, e depois, obviamente, que os alunos terminem com sucesso o seu percurso profissional, o seu percurso escolar, porque obviamente que esse é um grande objetivo que nós temos. E deixar uma palavra a todos aqueles que vieram para a escola. Nós temos cerca de 60 alunos neste momento a frequentar presencialmente as aulas. Desses 60 alunos, que são todos alunos do terceiro ano, apenas um aluno, por vontade própria, decidiu não frequentar as aulas presenciais, e portanto também prova que a nossa mensagem de confiança que nós quisemos passar para todos os alunos, para todos os encarregados de educação, para toda a comunidade educativa, teve esse efeito de que quase a totalidade dos alunos quiseram voltar à escola, e obviamente que continuaremos a fazer este trabalho.